Aí, baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra te avisar que tu vai, mano, no chão, vai. Oi, senta. Caramba. Olha o subir que vem, depois. Oi, sarra pro menor. Oi, sarra só gostosa, sarra e pato pra agora. Sarra pro menor, sarra pro maloca. Sarra só gostosa, ei. Posso te empurrar, posso te empurrar. Alô, meu contratante Robinho! Essa menina é danada, tá me chamando a atenção. Seu shortinho curtiu, já peguei o número dela. Ela pra sair, só quem sabe vai cantar comigo. Fique bem, baby, alô. Oi, baby. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra te avisar. Se tu vai. Vai no chão. Senta no pia. Caralho. Senta. Senta. Olha o swing, vem, vem, vem. Sarra pro menor, sarra pro maloca. Sarra sua gostosa, sarra aí pra tropa agora. Sarra pro menor, sarra pro maloca. Só quem tá solteiro, bota a mão pra cima aí, por favor. Quando eu falo assim, ó, posso te empurrar, posso, você responde. Aê, posso te empurrar. Posso te empurrar. Aê, posso te empurrar, pra cima. Posso te empurrar. Solta o olho, mano. Faz barulho aí.